Estamos a falar do território português mais isolado, onde apenas residem os vigilantes do Parque Natural da Madeira e onde, efetivamente, não há outro tipo de presença humana, esporadicamente, estas expedições como a nossa ou de ornitólogos que ali vão pelo facto de estarmos em presença de um santuário para várias espécies. As comunicações via rádio, pois, são o único elo com o exterior e, portanto, a prova de que este tipo de equipamentos, como os que os radioamadores utilizam, são, de facto, o elo que pode permitir o contacto em situações de emergência, de catástrofe, onde mais nada funciona, os nossos conseguem sempre fazer chegar a voz humana a outro lado. E quanto tempo vai demorar essa viagem? Como é que vocês vão chegar às Ilhas Selvagens? Vai ser uma verdadeira aventura. Nós vamos, portanto, voar do Porto para o Funchal e depois fazer a ligação do Funchal à Selvagem Grande a bordo do navio-patrulha da Armada Portuguesa, que gentilmente nos leva até lá, porque também é a altura para irem levar mantimentos aos vigilantes e nós aproveitamos a boleia. Esta expedição está inserida no concurso mundial IOTA 2008. Quais são os objetivos essenciais desta competição, se assim se lhe pode chamar? Esta expedição tem uma componente científica. Nós vamos aproveitar o facto de estarmos num espaço de grau zero de interferências radioelétricas. Não há lá equipamentos a funcionar ligados à energia elétrica, como se pode imaginar. E, portanto, é um espaço privilegiado para nós conseguirmos definir o valor zero de interferências radioelétricas. Depois, aproveitando o facto de lá estarmos e em um dos dias da nossa presença decorrer a nível mundial um concurso destinado a comunicações de radioamadores instalados em ilhas, nós vamos aproveitar também para tentar participar nessa competição. Vamos preparados para fazer uma boa figura. E que equipamentos é que vocês vão levar convosco? Pois, como não há lá nada, temos que levar tudo. Desde os rádios, aos suportes para as antenas, os geradores, a gasolina para os geradores, as tendas para instalar os equipamentos, também a alimentação para os 4 dias em que a nossa equipa lá vai estar, a água. Um dos membros da equipa é médico, vai também equipado com aquilo que julga ser necessário para as eventualidades que possam ocorrer do ponto de vista médico. Portanto, nós temos que, de facto, levar tudo o que pensamos que nos vai ser necessário num espaço onde, afinal, a distância para a civilização ainda é considerável. Quantos elementos compõem a vossa equipa? A expedição é composta por 6 radioamadores, os fundadores do Grupo de Investigação de Radiocomunicações e Ambiente. A nossa ideia, quando criámos a nossa associação, quando começámos a conversar e pensamos que podíamos efetivamente criar uma associação com um cariz um pouco diferente, foi porque entendíamos que o radioamadorismo pode também ser um veículo de promoção ambiental e de provar, como vamos tentar fazê-lo neste caso, que em espaços onde efetivamente a preservação ambiental está no topo das prioridades, nós podemos ser também um elo importante ao nível das comunicações, promovendo o espaço natural. Isto, do ponto de vista do radioamadorismo, parece-me ser muito interessante, até porque foi recentemente criado um diploma mundial que se dedica precisamente à divulgação das reservas e parques naturais e será a primeira vez que vai ser dada a possibilidade dos radioamadores de todo o mundo contactarem com esta reserva natural em particular, que é as Ilhas Selvagens. Portanto, para os radioamadores que conseguirem falar connosco, será um contacto pontuável para esse diploma a nível mundial, o diploma das reservas e parques naturais.